você. Eu sei que toda mensagem começa com pedido de desculpa. Parece despedida. Partida. Metade da metade da metade. Acho que aconteceu. Você lembra? Não. Eu fui lembrada. Nem do que você estava fazendo? Oré, a gente não vai se ver de novo. Eu leio a sua voz na areia. Nesse. Sou eu. Sou eu, Nesse. Lembra de mim? Do branco do meu olho, da orla do meu jeito, daqui, de como era, da sensação, do que a gente fazia, de quando a gente não se conhecia. A gente só sabia de si de vista, de não ouvir falar, de ver passar. Lembra da distância, de como era vasta, imensidão de não se confundir, de não ter tamanho nenhum. A gente nem existia. Que? Como ser feliz assim? Com tanto, tanto. Uma coisa eu sei. Do chão debaixo dos nossos pés. É o céu alto. O espaço sem fim no topo de tudo que me preocupa. Que não tem nada pra agarrar. Nada para impedir de cair para cima. É um medo bobo. Você sabe que eu tô aqui. Tem todo o tempo do mundo para não acordar, nem tirar, nem pôr. Para não mudar as palavras de lugar. E poder tentar coisas novas daqui um pouco. Sente igual, moça. A confusão no canto da vista vem cambaleando. Chorado absurdo. Subindo pelas paredes. Você tinha que inventar e bagunçar o coreto. Você girava no ar. Dois pra lá, ao léu, um pra cá, de um lado pro outro. Desviando dos elogios. Aos trancos. Não dava pra ser de outro jeito. Não podia ser de mansinho. A mesma e velha história. Um vendaval se debatendo e ponto. Tem que ventilar a casa. Mas na força, aos pontapés, se gastando tanto, se entregando toda. Você não desperdiçava sua falta de juízo. e arrastava a hora da despedida. É um ato de rebeldia. Cheia de vento, não podia ser. Parecia muito não ser. Sem querer. Mas se não era por querer, ser. Era pelo quê? Essas palavras articulando a boca. Só pode ser coincidência. Eu acho que você dançava. Foi por causa do detalhe na cerâmica. Debaixo das camadas de renda bege, aquela marquinha vermelha no seu joelho com jeito de... É um agito acompanhando a música. Só isso. Um alongamento para relaxar, para ficar mais leve. Ter alguma coisa para fazer. É bonito. O que que eu posso falar? Mas se não é nada demais... Pra que com as cortinas de fora você põe o pé pra fora do lençol? Essa é a água quente. Eu sou o sol. E canta errado a letra da música na encosta. E corre com tesoura. E vai se acotovelando. E fica uma onça. Você rodou sem espaço, numa tangente, na velocidade de escape, com as luzes acesas, sem ninguém em casa. Pra que essa força silvestre se você tá cercada, sem ter aonde ir? Você derruba as árvores de ponte no cenário, estragando a memorabilia que eu tava guardando, desvalorizando as lembranças que eu juntei pra ser feliz. Chorrindo, você é uma serenata e uma atrapalhada. Atormenta as ideias, derruba os S's, bagunça o inevitável. Você tá acabando com o nosso tempo livre. Com o meu minuto de descanso. É sério. Eu não tô brincando. Não é isso, é um pedaço, uma parte, uma metade. Você não sabe, eu tenho planos. É verdade, faz de conta. Eu vejo você assoprar para longe as intermináveis palavras entediantes que dizem tão pouco. Você é um risco na pintura, pisoteando o que eu amo. O plástico, a embalagem, ignorando o significado, quebrando vasos, sendo que vasos nem são mais usados. Usando as roupas até desbotarem. São as coisas que eu comprei. Que eu ganhei. São lembranças. Aos pedaços. O mesmo destino de todos os sonhos. E vai desfiando, pondo desordem na casa, brincando de cavalinho e pô! Eu torço pra eles te pegarem, abaixar um pouco essa flama, te colocarem no seu lugar, numa caixa, numa garrafa, debaixo da cama, no ônibus de volta pra casa. Eu não tô te chamando. Você vem pro meu lado e me acerta sem dó. Um sufoco tentando passar. Um nó na garganta difícil de engolir. Emaranhando a sua linha. As três pontas. Dando voltas. e voltas. Um rodamuinho no cabelo, encoberta de beijos. Uma onça devorando a pedra celeste. Tropeçando no horizonte. Na capa azul piscina à prova d'água, você é um desastre para a estante de capas de livros. Um disparate até tarde. Puxando o rabo do tatu, atirando pau em gato, rabiscando a poeira com mensagem de lista telefônica. É uma pergunta sem cabimento ficar pregando peça em si mesma. Fazendo arte na hora de, sei lá, pisando em falso, descendo rio acima. Se nos desenrolando das cortinas, você tá estragando tudo, puxando, me trupicando. Será que você não sabe que mesmo com a sua perna na minha, a gente tá correndo juntas? Eu tô tentando desatar os nossos cadarços amarrados. Não dá mais tempo. Mesmo que eu soubesse, e mesmo que eu falasse, a gente nunca que se encontrava. A gente nunca podia se machucar. O meu cabelo tá tão grande. Bate no peito, no meio das suas costas, na sua pele de manteiga derretida ao toque. É barulho. É claro que é, mas não é por nada. Não estranhe se é o fim da noite, tudo mais falhando, sem saber como, você chamar o meu nome. E os pés da gente se perderam. Você não tá nem aí. Você não faz ideia. Você tá rolando e capotando e caindo ladeira abaixo. No vão na arquitetura que eu nem sabia que tava aqui. Sou eu, agarrada na beira do penhasco. Me balançando pra cair. Como se de repente eu fosse pular. A gota na ponta do filtro e o chamado do abismo. Cadê os seus tornozelos? Onde é que eles pararam? Eu tô tentando me segurar nas linhas do desenho, no contorno da imagem, pra não ser puxada com tudo pra uma ribanceira de nada. Só que você é o tombo inteirinho e eu uma causa perdida. Agarrada na borda da pintura, na beira da ambiguidade. Que escolha eu tenho? Eu só quero voltar e pegar uma blusa. Mas o meu corpo em cima do meu corpo fica em cima de mais nada. E demora pouco, porque a gente tá sempre caindo. A toda hora, o tempo todo. A beirada do barranco é um pique. E a descida é a última palavra. O horizonte começa onde a gente termina. E o horizonte fecha lá embaixo. Você já foi um detalhe pendurada num vão, com a descida toda pela frente. Sem entender do que se trata. A gente cai. E a gente desce tão devagar, amarrotando os frisos do nosso enxoval. Meio lento, meio fuê-fuê, abrindo as asinhas. Tira a mão da minha barriga, que eu não te dei essa intimidade. Tira você o pé das minhas costas, que tá machucando. Um movimento sem generalização. A natureza dos animais não domesticados. As coisas caem e você olha pro chão. Embaixo da roupa de cima, toda desfiada, a crinolina se abre, cortando o vento. Põe você fora do corpinho. Em pena. De volta. E por isso mesmo, a gente e te plana. Manda embora. Eu sabia a história. E se a gente cai? Mas eu não fiquei até o fim. Não devia tudo cair também? A gente dá com tudo numa pilha de colchões velhos. Uma nuvem de espuma sobe no ar. A escuridão é grosseira. E você parece afundar onde ficam os músicos. Onde descansa a orquestra. Você cospe roncos e sopra penas. Bate o pó das suas ombreiras, assustando os vagalumes. E sai correndo. Parece não ligar para as farpas nos dedos, os grampos presos mais ou menos, nem para as meias desfiadas, para a ruína dos nossos brocados. Onde você está indo? No chão, a brasa esfria. Eu passo entre as camas vazias, tomando cuidado com os brincos e discos e ramalhetes de cabelo nos cantos e porta-retratos vazios e chinelos virados no ladrilho de cacos. Um rádio toca ruído. O cheiro do fogão a lenha, do filtro de barro, o som das chaleiras de ferro, do correio elegante, nas páginas vazias nos álbuns de fotos. Um guarda-chuva aberto e outros que não abrem. E molhos de chaves gorge e chaveiros pálidos espalhados na gaveta aberta. Uma pilha de tampas e um monte de potes, junto com ímãs de cidades, e réguas e canetas, e talheres, e louças decoradas, e copos empilhados uns nos outros, e vasilhas rachadas, e sacolas e mais sacolas, numa enxurrada de cachos dependurados, num pomar de sacolas de plástico, e malas, e mochilas e bolsas, e embalagens, e tomadas sem boca, e de roupeiro sem porta, escorrem camisas e calças e bandeiras e saias rodadas, e meias altas e baixas, e sapatos e sandálias e botas, e casacos e pijamas e lenços, e ternos e agasalhos e pulseiras. E no chão, e nas paredes brancas e mundas, as roupas amontoadas formam cabelos de anjo, cachoeiras secas e sólidas que os cupins não comem. A multidão de lâmpadas apagadas. E garrafas em caixas grossas de isopor. E cardumes de tubos. E torres de borracha. Tubos de pasta de dente. E senhas e ingressos. E panfletos coloridos. E canetas e quadros. E folhas de mimeógrafo. E lanternas mágicas desconectadas de telas, e fitas, e discos de música do século XX e MP4s, e mensagens de fax. Talvez você saiba. Torpedos nunca enviados. Alguma coisa sobre isso. Que ficaram pelo caminho. Panelas, baldes, tampos de mesas, e adesivos, e escovas, e mordedores, e canos, e pelúcias imensas de bichos extintos, e bonecos, e bonecas em berços, enroladas em fronhas estampadas, colecionáveis de tudo. Obras inacabadas, novelos na escadaria de volumes de enciclopédias, e plástico filme, e luvas, e máscaras. Moedas e coleções de plástico não fungível. E baterias e mais baterias e motores. E com eles, a necessidade de ir a lugares. E rascunhos. E placas. E lápides. Carros voadores estacionam em fila dupla. Máquinas de raio laser bronzeiam hologramas em baixa qualidade. E computadores quânticos aposentados permitem um robô falante desabafar do seu trabalho. E grandes cometas encostados. E óculos coloridos. E a consciência. E o backup no verso copiado até a metade. E uma garrafa. E dentro da garrafa, o universo dentro do universo, se repetindo até tarde. E a resposta? E a memória tentando lembrar a história e inventando a si própria. E amores. E a estrela de nêutron de 1,99. E realidades inteiras dando voltas numa roda gigante. E recados em carteiras, e cápsulas do tempo expiradas de todas as cores. E ao redor, no fundo desse algar, montanhas de tecido nobre se deformam e ficam esculpidas na espelunca. na dolina, no sol da luz dolorida que passa pelos vitrais. Nessa meia tinta soporífera, eu me dou conta. É óbvio. Algo se perde, mas se algo se perde, eu não consigo saber por quê. Se o esconderijo fosse óbvio, seria com o monstro do armário atrás da porta. Como te encontrar no meio dessa história cantada? De novo e de novo. A trilha de grampos dá em brincos em potes de geleia. E na porta entreaberta pelo rabo de saia. E dentro do balaio, Englitshabe riesgafunden. Você parece uma bailarina da caixinha de música. Pantelos Mikra, com seus olhos inchados de quem já chorou de tudo, você perguntou sem pestanejar. Olá, por que você tropeçou em mim? Eu tava dançando e eu caí. Em mim? Em você. Aqui. Com as meias molhadas e saiotes saídos de garrafas, o que eles diriam se nos vissem assim? A gente baixa os capuzes, põe os pés para fora da caverna de móveis usados. Não era melhor esperar? Vem, a gente só precisa correr mais rápido do que as vozes chamando a gente de volta. As prateleiras do céu, tentando alcançar a gente na distância, faz enrolar as mangas e você corre na alameda da vizinhança. Você trepa numa macaquice nos galhos no caminho de casa, atrás de frutos que só dão em árvores, e se enroscam os nossos vestidos de verão no inverno, no suor frio que desce atrás dos joelhos, cheios de arranhões e cascas. Você me taca o colete do alto da sombra e se ilumina do mesmo sol que bate na cama. Eu penduro pelo feixe, a fivela do cinto num tronco. Eu deixo o bracelete e o blusão para os postes. Acreditando que embaixo do tomara que caia deve ter um tecido mais parecido bala de coco e alguma coisa nisso me morre. A essência que fica nas nossas mãos, ela não foi engarrafada. Não é identificada por uma frase ou palavra. Eles até tentaram, mas não sabiam nada. E se banham em fragrâncias inventadas todos os dias. Sem entender que a gente sequer dá nome pro dia da semana. O tempo frio da tarde me faz achar que você sabe. Eu tava tentando, imaginando, mas eu não sei o quê. E você continuou falando. E você se fazendo. Vamos tentar de novo. Um reflexo que você não sabe perder, apontando. É um movimento. Ficou me esperando. Indo embora. Tentando a língua coçando. Tentando. Aceitando. Permanecer. Brincando com o fogo. Dando nome. Perguntando o que isso quer dizer. O que que eu tenho que perguntar? Eu me arrisco, com as duas mãos nas costas, uma na frente e a outra atrás, os pés encardidos, as pernas roxas e os machucados, a terra debaixo das unhas e a cara de quem vai chover. Eu lembro de não sentir nada parecido. E de sentir algo, de olhar para você. Mas, se tudo cai, eu caio também. De bunda. E você chegou repetindo. Aquela mesma velha história. Eu vejo a ranhura das cores. E eu não consigo lembrar como era antes. Você sempre foi assim? Ou só quando eu tô olhando? Que pergunta eu tenho que fazer pra te enamorar de existir? Você perguntou isso pra ele ou pra mim? Você quer saber? E nisso a gente combina. Eu tinha esquecido. Jamevu, eu peço altos na infância do universo. De onde ainda tanto impossível? E você responde. Um dia, longe daqui, alguém vai lembrar da gente. Com a palma da mão para cima, no canto das bocas. Na forquinha dos polegares. Eu compartilho com vocês a gota que represa em cima do lábio. O gole da chuva. Ao redor da fogueira, o fogo lambe a tarde e a gente. Arde. Osive kladas veltal shimet, existem glans, unales hier. na clareira, não é nada nem ninguém. Iaguará, Iaci ou... Você pergunta quem e eu respondo o quê, e sem saber. Os vestidos surrados, cor da flor do pessegueiro, pesam, dão descanso para as nossas pernas, todas salpicadas. A gente fala de você. Uhum. Linachar, o Anata Samar. De estar junto. Por onde começar? Fala até debaixo d'água. Do cuidado. Fala até não mais poder. E o enredo. O machucado no seu joelho. Essas linhas. Eu lembro dessas marcas. De quando você caiu. Você falou... Eu não sou a bailarina da caixinha de música. No céu. No céu. Racha no vão. O véu. O véu. A nuvem com jeito com de jeito pires. De pires. A gente vai ficando. Ficando. Roçando. E a luz tremeu. E a luz tremeu. Podia ser a gente. Podia. Mas o escuro é um vazio sem cor. Um nada ao redor, forrando o quintal. Um fosso, esperando você voltar. E nesse disfarce de você mesmo que você se meteu, eu? Vai ficar tudo bem. Escondido, varrido debaixo do breu. Não tem pressa esperando você arriscar ou não. Basta um galeio, um impasse em falso e quem sabe onde você vai parar. No fim do mundo. Ou talvez aqui mesmo. Não tem outro lugar. Lá fora. Venha o que vier. A penumbra impede o assombro de entrar. E assim, de um lado fica a certeza, e do outro, é só não misturar. Só que algo encara a certeza do que for, sendo certeza ou não, que diferença vai fazer? Sem entender, você pergunta, será um chamado de volta? Será até nunca mais? A dúvida perturba tudo. O tremer vira tremura. E a textura do escuro estremeceu. Fosse eu e fosse você, formigaria na criatura que você acha que é a ranhura do lado de dentro. O outro lado da lua admira o nosso Samar. Troca olhares com a gente. Espia as nossas marés. E a lua boiando no toldo? Será que, de um jeito ou de outro, no lençol da noite, a lua lembra de tudo? Eu não sei. E de olhar para a lua de passagem, passando pela gente. Tem um assombro que devia dizer alguma coisa, não tinha? Muito mais do que eu podia. Eu olhei para a lua sem misticismo. E a lua desceu na paliçada do escuro, desencobrindo o palco. Vocês, e eu. Você, num minuto de coordenação auditivo-motora, e espalhou os pés descalços na poeira clara escura. E parou por inteira, olhando para a blusa, procurando o lado certo de sair do corpinho. Eu sigo seu desenho na sua selenografia, as suas linhas, a sua falta de ordem coarando sem acabamento, a altura sem tamanho, o aspecto indizível, o seu duplo sentido conspirando comigo, ionizada de uma sinestesia de um movimento flutuante e o mundo ambulante. Num intervalo, todo parado. O horizonte deita num bamboleio, você brisando. O mato se abre pro mergulho do seu quadril, covinhas pras quais eu ainda não dei nome. A minha carne de perincauda carameliza no cobre roubado do seu cabelo rebelde. E o seu corpo, frio como a luz da manhã, apinhou, fresco, que nem filtro de barro. Embaixo da brasa, você gira acompanhada da chama e dança na garoa de faúlhas de fogo com seus calcanhares portugueses e as suas canelas gordinhas. E brinca todos os dias. Você baila numa cantiga de roda com a luz do universo, no crepitar das folhas, num exemplo de força. Terpo escoreando, bordando coisas imaginadas. Você dança no espaço, no porquê não, desacompanhada de palavras, sem caixa, sem música. No meio do caminho e do nada, dança, como se tivesse alguém olhando. E provoca na dança a nossa insignificância e confusão. Ao som das violas das ruas de Cáceres, na sombra sem sombra da torre do palácio, quem te deu essas bochechas de rabanete? Você invade a nuvem de capim-limão, um borbotão desobediente, e os dentes de leão ao vento entram pelas janelas, polinizando as salas e os quartos. O tempo tenta te alcançar, te pegar de volta, apagando as pegadas. Pelo menos, parece. Parece que eu não sei porquê. Sem querer. Com o que parece. Parece você a coincidência. Na beira da água. Eu digo outra coisa. E você cintila. É a mesma coisa. E na sua companhia, um corisco de nada. Eu não sei o que eu não sabia. Que me fazia cair na sua. No baixo terroir, nessa água que não afunda. E fica claro por que você é assim. Por fora e por dentro. Como você chegou aqui? E eu? Olhando pra mim? Me pergunto o mesmo. Eu sinto todo o amor colocado em você. E mesmo sem saber, eu quero fazer o mesmo daqui pra frente. Enquanto a onça não comer a lua. O suor desce no rosto, pinga nas axilas, brilha na barriga, na virilha e nas coxas, nas pernas, no chão, sem disciplina. E o suor nas minhas mãos seca na barra do seu vestido. A gente compartilha o fone de ouvido, mas o meu lado fica sempre caindo da orelha sem lobinho. Ela morde uma mecha do cabelo pra terminar de desfazer o penteado. O pernilongo na varanda, fazendo festa do nosso sangue doce. E agora, eu queria dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Menos que era bonito. Alguma coisa simples. Sem misticismos. A gata comeu minha língua. A As nuvens se deitam. E você se põe em um céu de beijinho. As borboletas parecem que você, que eu ia saber o que fazer com isso. Esse amor tupi. O que fazer aqui dessa compleição? De novo. E de novo. E mais uma vez. A dois. Por três. Não era pra ser assim. Mas até onde dá pra ver, é exatamente o que é. Não fosse pra ser, como é que foi? A maior parte do nosso tempo juntos. A gente não vai lembrar. E ninguém veio. Na hora de deitar, eu tentei apagar a luz. Mas era o dia que já tinha amanhecido. Manhã fria. Céu de melancia e ar de coco. Os pássaros pousam no galho de uma árvore desenhada que tentaram apagar. As criaturas de dobradura passam, fazem revoada no seu imaginário, longe das nossas expectativas todas. Se você tá indo para casa, por que você veio para a terra sem retorno? Só o gorgotejar das nuvens constipadas nos acha, dá a volta no mundo e sai do outro lado, no fundo do quintal, da nossa casa na boca da mata. E desce pela mata. E você falou que hoje só ia chorar mais tarde. Medo do infinito, ela pergunta se eu lembro daqui. E eu respondo que não e que sim, desses elogios, desses cantos arredondados, das paredes da casa. do espelho, das linhas desfiadas, essa névoa que se vê não ser parte, dos enfeites, das regras das brincadeiras, de quando tinha couro, onde cavalos selvagens vêm beber água e chegam na margem, ossadas de imensas criaturas. Você não é mais criança. Não tem monstros debaixo da cama. São só figuras. São fotos ainda na câmera. Moedas lançadas na água. Cadeados que não destrancam. E cacos. E sobras. E recordações. Aumenta à medida que desfaz. São lembranças de conchas de vidro de praias distantes. Levadas embora. São pedaços da vida de outras pessoas, de outros lugares. O vidro das garrafas quebradas são a mensagem. São joias encalhadas na poeira do agora. São coisas. São sonhos que a água enxágua até nunca e nada mais. Tudo deve ter desabado quando eu não estava. A água bate e reclama a proximidade. E mesmo aqui tão longe, tantas regras não escritas, o susto desce pelo colã na geada e os pássaros cantam sem interrupção. De você. A gente pode dançar junto logo. Logo, logo. Como em Dendera. A gente pode andar perto da água. De mãos dadas. Na pré-história. E molhar os pés na água tímida. Que já não é. Eu folgo o amarrotado da anágua. Eu não sei nadar. Mas a água gelada é rasa e dá pé. Dá nas canelas, nos nossos joelhos, dá nas nossas cinturas. E a água bate na altura do queixo, flutuando o abutaê arrepiado dos nossos vestidos. O branco rosa encardido fica para trás. Ao pegar o cílio solto no meu rosto, me conta se você quer fechar a torneira para ver se a água esquenta. Mas as águas rebatam na gente o marasmo rajado do nosso pelo sem desculpa. E preferem aquilo que resista ao frio. A gente se arrebanha na água. No estuário, nas bijuterias deixadas nas paragens, nas histórias de outros bailes, de outras miragens, de outros climas. E a gente conspira numas. No outro, onde é que você começa? Na outra, na água. Evapora o que a gente chama pelo nome e nos olhos. Se a gente ficasse por aqui, a gente podia ser feliz de novo. No desdobrar e quebra, fura a fechadeira e atravessa a arrebentação. Você consegue ver? Imagina. Imagina a água calma. Ela se mexe? É clara? É de dia? Me conta das cores, das formas, no desenho da imaginação, da tentativa de pôr ordem na água invisível. Me conta do eclipse triplo. Me conta como se tivesse alguém lá fora. Que nada definitivo dá conta. Nem mesmo isso. A água quente não evapora. A bailarina flutua no intempere. E no deslize do nevoeiro, a gente existe. E sem retorno, como se fosse um detalhe imersa. Minuto. Cadê sua mão na figura? Chegou aqui, uma menina dos meus. Agora. Atenta à memória formando, ganhando forma, a memória do que passou agora e a água passando. Quanto tempo demora? Até onde você acompanha a água? A sensação virando e alagando a memória. A água que não existe. Virando a água que a gente fala, indo embora. Eu tô aqui. Eu tô esperando vocês dançarem. Vocês dançando. Eu esperando um convite. E eu não tenho certeza. É parte do eu não sei porquê. A água. Essa jornada. Essa lágrima que segue enxugando. Eu queria dizer... A brisa, a sombra. Foi por mim que a brisa veio. Mas eu não fugi. A brisa veio. Vocês cochicham no meu ouvido. Uma cantiga de roda. Mensagens de rádio se repetindo para sempre. Não são palavras. Eu repito. E mais uma vez, nada. Um eco. Quieto. Profundo. Não desespere. Responde a encarada da vida. E alguma coisa se aproxima. Alguma coisa triste e abusada, azulando, rodeando, uma figura desenhada em pano de prato. As cores erradas, dura em ser o que é. A gente vai sair daqui e deitar no colo pro sol enxugar. areia do Saara. Conversa com as águas da Amazônia. Do que elas falam? Elas contam essa história de novo e de novo até. A gente vai sair daqui. É uma velha história. Vai ficar tudo bem. A gente sempre acha o caminho. Você disse que o motivo eram todos os motivos. Ou não disse? À primeira vista, nós vivemos felizes pra frente. É difícil imaginar, acreditar e nunca não saber. Essa solidão, esse tralalá, o medo de que, no fundo, ainda era raso. Eu quis falar antes do silêncio. A gente fez o que dava. É um papo para outra piscada. E o silêncio não disse coisa nenhuma. Bochechas vermelhas de eu não sei porquê. Não quis dizer adeus. Nem se despedir. Até porque beijar é coisa de golfinho. E era preciso um trava-língua sem palavras pra rimar com até nunca mais. Você estendeu a mão. Vermelho indo. Kita! Volta logo! Os pés tocam no chão, onde dá pé, até onde não dá. É como lavar o cabelo. Afundei e eu asfixiei e eu afoguei e na hora de dizer adeus eu não disse nada. Cami, desculpa. E quando você dormir, e quando você acordar, e mais à tardinha, quando a maré subir, e quando a gente for, e quando o rio secar, e quando a gente não for, e todo o tempo do mundo ficado para trás, o que terá depois? Num banho longo, os dedos ficam enrugados. No fundo, as moscas festejam nas sobras e desfazem a sombra empoeirada, quebrando o que era frágil. Pedaço a pedaço, em pedaços menores, no fundo do aquário sem fundo. Já era tarde antes, e o tempo continua indo embora. Não mais tão cheia de dedos, não tem nada na ponta da língua, nada da boca para fora. Eu procuro mais fundo, no oco do peito, no frio nas entranhas, uma palavra mordida, um grito, um sorriso, um bocejo. Mas na hora de acontecer, o que é que tem para ser dito? E quando alguém reparar, e quando alguém te amar, o que eles vão ver? E quando alguém, do lado de fora da história, resolver olhar para sua arqueologia, o que você vai ser? O que você tentou ser? Vida. Essa é a história que seus pais tentaram te alertar do que aconteceu antes e depois da sua chegada e de tudo, tudo no meio da madrugada, inventado antes deles esquecerem, antes deles ignorarem. Essa é a minha voz, a minha própria voz de falar. Mas essa não é a minha voz, porque você não sabe? Quando eu chamei o seu nome, você não escutou. E se você escutasse, nós dançaríamos. Nós dançaríamos e não serão. Gewandelt, gemeldet, nirgends mehr, unbekannt im Reich des Präfekten, überzählig in den goldenen Städten und im grünenden Land, abgetan lange schon und mit nichts bedacht, nur mit Wind, mit Zeit und mit Klang, der ich unter Menschen nicht leben kann. Ich mit der deutschen Sprache, dieser Wolke um mich, die ich halte als Haus, treibe durch alle Sprachen. Oh, wie sie sich verfinstert, die dunklen, die Regentöne, nur die wenigen fallen. In hellere Zonen trägt dann sie den Toten hinauf. Musik. Eu me estiquei. E com cara de chuva, quando a ressaca trouxer de volta, o que será de quem nunca foi nada dessa fuga? Dessa mensagem que não tem nada aqui, e o perigo ainda tá aqui. O pulsar, bebendo o luar, bebe profundamente dessa fonte, e as mãos que atravessam. As mãos que se tocam. No fim dessa longa viagem, o toque é mais forte que o tato. E atravessa Oi, alô. Você não gravou nada ainda? Embaixo dos panos, eu escuto com as mãos. O que que a água tem a dizer? Não sei. Se perdeu? Desistiu? Onde foi parar o seu sotaque, torvelinho indomado? Foi por água abaixo? Você chorou. Por isso? Foi a última vez. Imagina a água. Eu chorei. Azul que eu não vi. Porque eu tava pensando em te falar isso. Você dança, dança, dança, dança, dance, dança. Dance. Dança, dança. Dance. O pássaro pousa na árvore. Te reconhece. E não diz nada. E depois? E antes? E agora? O que é que rompe o silêncio? Que o silêncio não liga de ser interrompido. O que é a conversa no escuro, sem nada, beijando, avesso com avesso. Um apelido para tudo? Mas o tudo é devorado pelo todo. E faz o que da sua história? E quando a metade da mensagem já não mais existir e cair por terra e lamber no fogo, evaporar, ruir os nossos nomes do lado de fora, quando prestes a extinguir a contradição, não ligar pro desconforto. E a outra metade já não tiver mais aqui. Yandé, o que vai ser quando a gente não for mais a gente e nem o existir existir? Eu te acho no álbum de fotos. Chuviscando. As ondas quebram. E me cais bem. São... Primavera faz com as cerejeiras, resta a América todinha. E eu era uma lembrança de um novo mundo. Sou eu, a Nessie. A gente fez esse podcast para você. Vai no site comoperderamigos.com para saber mais do podcast e da gente. comoperderamigos.com. Agradecimento ao Museu George Eastman pela cortesia da fotografia original. E obrigada por escutar. Aumenta o rádio, me dê a mão e deixe a sua mensagem na areia. Um beijo, um queijo, pula a linha, dois dedos, parágrafo. E sonha comigo essa tarde. E agora, enquanto a gente vai embora, as nossas orlas reduzindo, à espera do Esprit d'Escalier, eu te olho. Você me olha. E a gente se vê. Eu te aviso quando passar um minuto. Mas não tem essa opção mais. É, a gente falou disso também, sei lá, o negócio tá tão estragado que não tem o que falar. O que... Não tem o que garantir, o que prometer, o que... Sei lá, não tem. Já foi, já. Tem, sei lá. Tem o fazer diferente e... O que é o diferente, né? Tem o fazer, na verdade. E... Não sei porque é tão difícil assim. Tipo, eu sempre falo que eu sou uma pessoa maleável, né? Que eu me adapto às coisas. E sei lá, acho que eu já mudei um milhão de coisas desde que a gente tá junto. E depois de tanto banho de água fria, né? Depois de tanto... Tipo, eu não tenho nem... Nem eu tenho parece que o negócio tá, sei lá, tudo quebrado mesmo, não tem. Por que que é tão difícil? E sei lá, tipo, eu nem quero. Não falei, nem quero falar nada, nem quero. Sei lá, acho que às vezes. Como você falou, né? Acho que tem essas fases, né? Acho que agora eu tô na ruim, não. Sem Sem graça. Sem perspectiva. Não só de não saber, mas de não, como eu falei, sei lá, um negócio de... Ah, de não confiar mesmo. Em mim, sei lá. Thank you.